Todos querem me mudar, trocar o que tenho no peito, modelar. Só apontar os defeitos, pô, sei lá. Onde reside o respeito, há coisas que não aceito. Tenho deveres, direitos, omitir. Deixar de chorar ou sorrir, desistir do que era pra insistir, conseguir. O que não foi feito pra mim, o que sinto não posso mentir. Ignorar, reprimir, lá, acolá. O ser deixa se violar. Esmola, você aceita e perde a bússola. A jugular, o celular, o reclamar, o recuar, o próprio ar. Boicote, mate a própria morte. Suporte, transporte, sua sorte. Se importe, corte antes que o seu eu note. Histórias de vidas, de dívidas devidas, de glórias atingidas. Memórias lembram quem eu sou. O tempo mostra quem eu sou. Diga quem eu sou. Diga. Diga quem eu sou. Diga. Sou um rimador procurando voo na fissura do som. Com o verbo sou, ou sou mais um vacilão, cheio de ilusão. Numa busca em vão, que bandidão. Sou não, ideal de vida. Amor pela rima, toda ideologia. Mente tá ativa, firme na corrida. A gente tá na vida, na bota da conquista. Que um dia firma, pra quem acredita. Não é pela cifra, o time é a trinca. Se não vaza, fica, camorra é a sigla. Dificuldade anima, mas eu tô na briga. Fito todas mina, a dança já me agita. Essa é a ginga, tô tirando chinfra. A volta é por cima, meu legado é a rima. Histórias de vidas, de dívidas devidas, de glórias atingidas. Memórias lembram quem eu sou. O tempo mostra quem eu sou. Diga quem eu sou. Diga. Diga quem eu sou. Diga. Histórias de vidas, de dívidas devidas, de glórias atingidas. Memórias lembram quem eu sou. O tempo mostra quem eu sou. Diga quem eu sou. Diga. Diga quem eu sou. Diga. Tenho mais de 1000 perguntas sem resposta, que se agravam, se dissolvem a cada dia, minuto, hora. E não tolero nem aceito vida morna, ou se é quente ou se é frio. O quase é que me incomoda. E cada um tem seu jeito, eu sou assim. Tenho soluções e fins que nunca servem pra mim. Conflitos tenho sim, de montão, natural para um nativo de escorpião. Ter ou não religião, razão ou emoção, verdade ou ilusão, com quanto sim se constrói ou não. Eu sou pacato, cidadão, sangue bom, que se emociona com os filhos e com uma linda canção. Que soluciona problemas sem solução, nunca os meus, que pega sempre pela ação que pela omissão. Sou eu, um solitário de plantão, que já ganhou, perdeu, você entendeu, você sou eu. Histórias de vidas, de dívidas devidas, de glórias atingidas. Memórias lembram quem eu sou. O tempo mostra quem eu sou. Diga quem eu sou. Diga. Diga quem eu sou. Diga. Histórias de vidas, de dívidas devidas, de glórias atingidas. Memórias lembram quem eu sou. O tempo mostra quem eu sou. Diga quem eu sou. Diga. Diga quem eu sou. Diga. Histórias de vidas, de dívidas devidas, de glórias atingidas. Memórias lembram quem eu sou. O tempo mostra quem eu sou.